这学也没什么好的。 São Rono, 380. Completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Indicado Tango, chame no ponto para dar alça, que é legal no zero, no zero. informe, acione o transponder 5275. Delta Papa Uniforme, após 60 milhas afastadas de Salvador, monitora a frequência do CPF para informação alerta 125.45 e a secundária 126.8. Delta Papa Uniforme, poderia confirmar o nome da localidade? Everton. Boa tarde, Vitor Índia Júlio, autorizado pelo Roma 7, aguarde a autorização de pouso. Saiba para atender, deixar de Bravo, contato radar decolagem, suba via foi da Agoruno, nível de voo 120. Agoruno, 120 para o deixar de Okay. Paris 0, 17, Leitão Nordeste, cruzada nível 095, Paris 0, 50, e Alfa 318. Paris 326, praça de 2025, Leitão Nordeste, matando 4.6, e está passando o Romeu mais de mais, agora está em transferência de uma transferência. Está passando o Romeu mais de mais, estamos correndo, 118 do sinal 95. Está passando o Romeu mais de mais. Está passando o Romeu mais de mais. Positivo, vai fazer um PGF por um caso que está processo de bom, perdão, processo atrás do forte, fazer um teste ali por um caso que está processo de aí que eu fico. Sérgio, o meu Mike mais tem posto no curso final para o PGF. Positivo, boa. direto, guardando o meu Wi-Fi. É, Serra Whisky Delta Lima, é o destino do White Mike. O meu Mike mais consegue que seria perna do verde, tá 1-0. Positivo, vai então, perna do vento da Tanzânia, então Mike 2, decolagem 1-0. Positivo, vai pela perna do vento, quando autorizado cruza, o Mike. Mike, via litoral, linha do litoral, agilizando o cruzamento do eixo, tá 1-0. Positivo, já tá agilizando. Salvador, chalé 326, final 5-0. Chalé 326, continua a transformação em Salvador. Salvador, fica bem, 326. 11 horas, 5 minutos, é da Noruega, com Salvador 10. A câmera do voo 2-0. 326, Paulo de 47, direita, Paulo de 249. 2330 vai ser assado. Vai lá, quando possível, plano de conquista, senhorita. Tá, está bem, está bem, está bem. Obrigado. Controle 208, Xanem 6321, 4. 010, Cruzeiro de Santana, eu posso cruzar no 4.7 Salvador na 0-0. Após 2000 metais autorizado direto elétrica. Após 2000 direto elétrica, confirme? Confirma, autorizado direto elétrica, eu chamo a minha 321. Direto elétrica, após 2000 pés, eu chamo a minha 321. Azul 44, 62, boa tarde, sapato radar 77, sudoeste de Salvador, voo e bonete para a chegada bonetona, repasse para a destino. Azul 4462, deixa para o nível 050. Pela direita, está no tráfego da 0018 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo da 00 para 180, alfa 172. Afirma, passarei de 2230, subindo até o nível de voo 180. Otto Coral, passando agora 1200 para 180, para o 240. 2009, já estamos passando para baixo, já estaremos de voo 240, após 2000 já saímos autorizados direto do Coral. 240, após 2000 Coral, ou 2009, obrigado. Azul 4462, controle restrição de altitude 14, busca para 2, local, ajuste na 0, 1 a 0, autorizado chamar a Leandro, 3 a parte do lugar. 7 João 20 West Maui. 208, vamos construir o João 796. Salvador, boa tarde, gol 1796, passando ali 600, pé, rumbo 1. Gol 1796, boa tarde, contato radar, secretário Unido de voo 360, autorizado direto Lida. Valeu, 360, autorizado para a direita, gol 1796. Boa tarde, controle de restrição da chegada a bordo, deixa para 4 metais aí, chama 010. 462, complexo 9, emissor Rio, 118, destino a 95. Eu vou fazer o passo e agora estou na sala.